Cheiro 20, página 181, capítulo 14. Disputada. Vê-lo aqui naquele instante, depois de termos aceitado que nunca o voltaríamos a ver, depois de acreditarmos que o tínhamos perdido para sempre, era demasiado para nós. Aquilo petrificou-me, deixou-me sem capacidade de reação. Queria olhar para o tio Jeb, compreender a resposta desapiedada que ele dera no deserto, mas não conseguia mover os olhos. Fitava o rosto de Jared, atónita, sem conseguir entender. Melanie teve uma reação diferente. Jared! Gritou ela, através da minha garganta inflamada. A palavra não passou de um som áspero. A minha hospedeira lançou-me para a frente, da mesma forma que o fizera no deserto, assumindo o controle do meu corpo. Desta vez, a única diferença era ela recorrer à força. Não fui a tempo de a deter. Com uma guinada violenta, Melanie atirou-se para ele, estendendo-lhe os meus braços. Gritei mentalmente a avisá-la. Só que ela não me ouviu. Quase não chegava a ter consciência da minha presença ali. Ninguém tentou detê-la, enquanto ela avançava para ele, com um passo vacilante. Ninguém, a não ser eu. Melanie estava a centímetros de lhe poder tocar, mas ainda assim não viu aquilo que eu vi. Não viu como o rosto dele tinha mudado nos longos meses de separação, como tinha endurecido, como as rugas se curvavam agora noutra direção. Não viu que o sorriso inconsciente que ela recordava não iria ajustar-se fisicamente a esta nova cara. Tinha havido uma única vez em que ela ouvira de aspecto sombrio e perigoso, uma expressão que nada era, em comparação com a de agora. Ela não viu, ou talvez não tenha querido saber. A capacidade de reação dele foi mais forte que a minha. Antes que Melanie conseguisse levar os meus dedos a tocarem-lhe, o braço dele impulsionou-se com violência e a palma da mão abateu-se sobre a minha face. O golpe foi tão forte que os meus pés se ergueram antes de a cabeça bater violentamente contra o chão de rocha. Ouvi o resto do corpo atingir o solo numa sucessão de baques surdos, mas não o senti. Os meus olhos reviravam-se enquanto um zumbido me ressoava nos ouvidos. Lutei contra as tonturas que ameaçavam enrodilhar-me num estado de inconsciência. Estúpida, estúpida, recriminei-a. Eu disse-te para não fazeres isso. O Gerard está aqui. O Gerard está vivo. O Gerard está aqui. Ela estava delirante, entoando as palavras como se fossem a letra de uma música. Tentei focar o olhar, mas o teto estranho ofuscou-me. Desviei a cabeça da luz e sufoquei um soluço, quando o movimento despertou estocadas de dores lancinantes na minha face. Mal conseguia aguentar a dor daquele golpe espontâneo. Que esperança poderia ter de resistir a um massacre intensivo e premeditado? Senti um arrastar de pés ao meu lado. Movi os olhos instintivamente ao encontro do perigo e dei com o tio Jeb de pé ao meu lado. Quase estendeu uma das mãos na minha direção, mas hesitou e olhou para o lado. Soergui ligeiramente a cabeça, abafando mais um gemido, a fim de distinguir o que ele via. Jared dirigia-se a nós, e o rosto dele era igual ao dos bárbaros no deserto, só que belo, em vez de assustador na sua fúria. O meu coração vacilou e depois começou a bater violentamente. Senti vontade de rir de mim mesma. Seria importante que ele fosse belo e que eu o amasse quando estava prestes a matar-me? Concentrei-me na sua expressão homicida, numa tentativa esperançosa de fazer prevalecer a raiva sobre o interesse próprio. Mas o desejo sincero da morte abandonou-me. Jeb e Jared Encararam-se por um longo momento. Jared cerrou e descerrou os dentes, mas Jeb manteve o rosto sereno. O confronto silencioso terminou quando Jared exalou um sopro repentino de fúria e deu um passo para trás. Jeb pegou-me na mão e passou-me o braço em volta das costas para me levantar. Senti a cabeça dorida e andar à roda. O estômago agitava-se com as náuseas. Se não o tivesse vazio há dias, era capaz de ter vomitado. Os meus pés pareciam não tocar no chão. Cambaleei e desequilibrei-me para a frente. Jeb amparou-me e em seguida agarrou-me no cotovelo firmemente para me suster de pé. Jared observou tudo aquilo com um esgar de dentes cerrados. Melanie, numa atitude idiota, lutava para se aproximar novamente dele. Mas eu já estava curada do choque de o ver ali e menos estúpida do que ela. Melanie não forçaria a barreira outra vez. Fechei-a a 7 chaves, atrás de todas as barras que consegui criar na minha cabeça. Limita-te a estar quieta. Não vês a aversão que ele sente por mim? Tudo o que digas só irá piorar as coisas. Nós estamos mortas. Mas o Gerard está vivo. O Gerard está aqui, cantarolava ela. O silêncio extinguira-se no interior da gruta. Havia sussurros vindos de todos os lados em simultâneo, como se eu estivesse perdida numa deixa qualquer. Não conseguia extrair qualquer sentido daqueles murmúrios sibilados. O meu olhar precipitou-se para a turba de humanos. Todos eram adultos, sem qualquer silhueta mais pequena ou jovem entre eles. O meu coração estremeceu de dor ao dar pela ausência. E Melanie debateu-se para formular a pergunta. Mandei-a calar energicamente. Ali não havia nada para ver, nada, além da raiva e do ódio nos rostos desconhecidos, ou da raiva e do ódio no rosto de Jared. Até que outro homem abriu caminho entre o rasto de murmúrios. Tinha uma constituição alta e esguia, com a estrutura óssea a evidenciar-se sob a pele, mais que a dos outros. O cabelo era deslavado, oscilando entre o castanho claro e um louro escuro indefinível. A condizer com o cabelo desbotado e o corpo magro, as suas feições eram brandas e delgadas. Não havia ódio naquele rosto, e essa fora a razão que me levara a reparar nele. Os outros abriram alas para este homem de aparência despretensiosa, como se tivesse algum ascendente sobre eles. Apenas Jared não lhe prestou qualquer deferência. Manteve os pés firmes no chão, limitando-se a observar-me fixamente. O homem, alto, passou em volta dele, parecendo dar tanta importância ao obstáculo no caminho como a um monte de pedras. Muito bem, disse ele com uma voz estranhamente amistosa, contornando Jared e acercando-se de mim. Cá estou eu? Então o que temos aqui? Foi a tia Maggie, que surgiu ao seu lado, quem respondeu. O Jeb deu com ela no deserto. Em tempos foi a nossa sobrinha Melanie. Parece que seguiu as pistas que ele lhe forneceu. A mulher lançou a Jeb um olhar sombrio. Murmurou o homem alto e descarnado, examinando-me de um modo peculiar. Aquela observação era estranha. Parecia satisfeito com o que via. Eu não conseguia imaginar qual seria o motivo. A minha atenção desviou-se dele para se fixar noutra mulher, uma jovem que se assomara ao lado dele com a mão pousada no seu braço. Os meus olhos foram atraídos pelo tom ofuscante do cabelo. Sharon! Exclamou Melanie. Ao aperceber-se do reconhecimento no meu olhar, o rosto da prima da minha hospedeira endureceu. Arrastei Melanie à força para a parte mais remota da minha cabeça. Xiu! voltou a proferir o homem alto, acenando com a cabeça. A seguir, ergueu a mão em direção à minha face e pareceu ficar surpreendido quando me desviei dela, refugiando-me junto de Jeb. Não tenhas receio, afirmou ele com um pequeno sorriso de encorajamento. Não te faço mal. Voltou a erguer a mão na minha direção e eu encolhi-me de novo ao lado de Jeb. Contudo, este impulsionou-me para a frente com uma flexão do braço. O homem tocou-me no maxilar debaixo da orelha, com os dedos mais suaves do que poderia imaginar, e virou-me a cara de lado. Senti o dedo dele a descrever uma linha ao longo da minha nuca e compreendi que examinava a cicatriz da minha inserção. Observei o rosto de Jared pelo canto do olho. O que este homem estava a fazer perturbava-o de um modo óbvio. E eu achei que compreendia porquê. Ele deveria odiar profundamente aquela linha rósea e delgada no meu pescoço. Jared enrugou a testa. Mas eu fiquei surpreendida ao verificar que parte da raiva se desvanecia do seu rosto. Franziu o sobrolho, o que lhe conferiu uma expressão de perplexidade. O homem alto deixou cair as mãos e recuou, afastando-se de mim. Tinha os lábios comprimidos e um leve brilho de desafio a iluminar-lhe o olhar. Ela parece-me bastante saudável, à parte de alguma exaustão, desidratação e malnutrição recentes. Penso que lhe deve ter sido dada água suficiente para evitar os efeitos da desidratação. Então, muito bem. O homem fez um gesto instintivo e peculiar com as mãos, como se estivesse a lavá-las. Vamos começar. Foi então que as suas palavras e aquele exame sumário se encaixaram um no outro. E eu percebi, este homem, de aparência benévola, que acabara de me garantir que não ia fazer-me mal, era o médico. O tio Jeb soltou um longo suspiro e fechou os olhos. O médico estendeu-me a mão, incitando-me a dar-lhe a minha. Crispei as mãos e coloquei-as atrás das costas. Ele voltou a observar-me com atenção, lendo o terror nos meus olhos. A sua boca descaiu, mas ele não esboçou qualquer expressão de desagrado. Refletia no que iria fazer. Kyle? Ian? Chamou, esticando o pescoço para localizar os dois, entre a assembleia reunida. As minhas pernas fraquejaram ao ver os irmãos morenos e enormes abrir caminho para se aproximarem. Parece que necessito de alguma ajuda. Talvez se vocês puderem levar... Não. Todos se viraram para ver de onde surgira a contestação. Eu não precisava de o fazer, porque reconheci a voz. De qualquer maneira, dirigi-lhe o olhar. Jared tinha o sobrolho carregado e a boca torcida num trejeito estranho. O seu rosto deixava transparecer tantas emoções que se tornava difícil destacar apenas uma. Raiva, provocação, perplexidade, ódio, medo, dor. O médico pestanejou, com o queixo a descair de espanto. Jared, algum problema? Sim. Todos aguardavam. Ao meu lado, Jeb contraía os cantos da boca, como se estes tentassem erguer-se num sorriso de ironia. Se fosse o caso, o velho tinha um sentido de humor invulgar. E qual é? Inquiriu o médico. Jared respondeu-lhe por entre os dentes. Eu digo-te qual é o problema, Doc. Que diferença existe entre deixá-la contigo ou o Jeb meter-lhe uma bala na cabeça? Estremeci. E Jeb deu-me uma palmada leve no braço. O médico voltou a pestanejar. Bom, foi tudo o que disse. Jared respondeu à sua própria pergunta. A diferença está em que se for o Jeb a matá-la, pelo menos terá uma morte justa. Jared. A voz do médico era suave, como o mesmo tom que usara comigo. Aprendemos muito de cada vez. Talvez esta seja a altura. Ah, resmungou Jared. Não me parece que tenha havido muitos progressos, Doc. O Jared vai proteger-nos, pensou Melanie de um modo quase inaudível. Era difícil encontrar-me o suficiente para formar as palavras. A nós não, só ao teu corpo. Já é qualquer coisa. A voz dela parecia chegar de longe, do exterior, da minha cabeça que latejava. Sharon deu um passo em frente para se colocar meio à frente do médico. Aquela posição parecia estranhamente protetora. Não há motivos para desperdiçarmos uma oportunidade, declarou ela, furiosa. Jared, todos compreendemos que isto te é penoso, mas na verdade não cabe a ti tomar decisões. Temos de pensar no que é melhor para a maioria. Jared fulminou-a com o olhar. Não. A palavra soou como um rosnido. Tive a noção de que ele não falara em voz baixa, mas a palavra chegou-me aos ouvidos com pouca força. De facto, subitamente, tudo era silêncio. Os lábios de Sharon moveram-se e o dedo dela espetou-se no corpo de Jared com rancor. Mas apenas ouvi um pequeno sibilar. Nenhum se moveu. No entanto, ambos pareciam flutuar e afastar-se de mim. Vi os dois irmãos de cabelo escuro avançarem para Jared, de rosto irado. Senti a minha mão a tentar levantar-se num protesto, mas torcendo-se apenas, desprovida de qualquer força. A cara de Jared ficou vermelha. Quando os lábios se apertaram e os tendões do pescoço se retesaram como se estivesse a berrar, todavia não escutei nada. Jeb soltou-me o braço e vi o cinzento embotado do cano da carabina a baloiçar ao meu lado. Desviei-me da arma a tremer, embora ela não estivesse virada para mim. Isso fez-me perder o equilíbrio e deparei-me com a sala a inclinar-se para um dos lados. Muito devagar. O Jamie, proferi num suspiro, enquanto a claridade se esvaía dos meus olhos, em turbilhão. De súbito, o rosto de Jared estava muito perto, debruçando-se sobre mim com uma expressão de fúria. O Jamie? Repetia zangue, desta vez sob a forma de pergunta. O Jamie? A voz rude de Jeb. Respondeu-me de um ponto qualquer, muito distante dali. O miúdo está bem. O Jared trouxe-o para cá. Fitei o rosto atormentado de Jared, a desaparecer vertiginosamente entre a névoa que me cobria os olhos. Obrigada, murmurei. E então perdi-me na escuridão.